é para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado. Entre os dentes segura a primavera.